voz no ar, um mar de gelatina, espelho do sol. Ondas despenteiam esse mar, desmancham cabeleiras na areia e sal. Subo nos telhados do mundo, fora dos limites do olhar. Já não conto tempo em segundos, dentro dessa gente lugar. Eu quero que não sei mais, eu quero, eu não sei mais, eu quero. Não interessa saber o que vocês pensam de mim por aí, só interessa saber quem sou ou o que não sou por aqui. Não interessa saber o que vocês pensam de mim por aí, só interessa saber quem sou ou o que não sou por aqui. E agulhas no chão, estrelas e fagulhas na minha mão. Flocos de açúcar no céu e blocos de concreto arranham o céu. Subo nos telhados do mundo, entre loucos beijos de amor. Corro nos confins e confundo, valor. Eu quero que não sei mais, eu quero, eu não sei mais, eu quero. Não interessa saber o que vocês pensam de mim por aí, só interessa saber quem sou ou o que não sou por aqui. Saber o que vocês pensam de mim por aí.